Shine forever into Thank you. não sou melhor. Me quero, sabe o jeito, mas sou sempre verdadeiro. Sossegado, esse é meu jeito e eu cultivo aqui no peito um batimento só pra ti. A rima logo vem, só lembrar você sorrir. Acorda você já, olhado se ajeitar. Pé por pé fazer um café e surfar sem te acordar. Levantou, foi se lavar. Café tava na mesa, eu vou voltar pra te buscar. Porque a praia tá uma beleza, já se aprontou, vamos aí. Um lindo dia pra curtir, pela tuas curvas minha mão. Que é proteção, passo pra ti. De protetor e biquíni, só relaxa no secreto. Eu já surfei, tô sossegado com os amigos aqui no flat. Um chope, de boa, na sombra das dunas. Curti o pôr do sol e ver na cela, bela luna. Vivendo mais um dia, preenchendo as lacunas. Isso tudo por riqueza, eu já achei minha fortuna. E hoje o dia foi astral, o pôr do sol sensacional. Tô aqui com você, vendo a lua nascer. Tamo junto até o final. E hoje o dia foi astral, o pôr do sol sensacional. Tô aqui com você, vendo a lua nascer. Tamo junto até o final. Se liga aí, no que vou te falar. Tô sempre no rolê, mas eu podia não estar. Baixado com você, ouvindo um bom lugar. Em casa ou no AP, um filmezinho no sofá. É bom tá com você, ouvir você falar. Nos planos das ideias e das fotos no celular. Das night das amigas, eu tô curtindo ser teu par. Se liga aí, guria, tu já coloriu meu lar. O teu jeito, teu sorriso, teu modo de pensar. Quando a rima é pra ela, nem preciso me puxar. No cinzeiro, um cigarro, do lado uma bacana. De papel e a pele, quando nós rolar na cama. A trama na minha mente desenrola o corpo sua. Entre um trago e um cigarro, teu sorriso sobre a lua. Eterna lembrança, guardada assim desde que conheço, já te queria só pra mim. E hoje o dia foi astral, o pôr do sol sensacional. Tô aqui com você, vendo a lua nascer, tamo junto até o final. E hoje o dia foi astral, o pôr do sol sensacional. Tô aqui com você, vendo a lua nascer, tamo junto até o final. Vendo a lua nascer, tamo junto até o final. E hoje o dia foi astral, o pôr do sol sensacional. Tô aqui com você, vendo a lua nascer, tamo junto até o final. missing you. Please don't hurt me. My heart is big and heavy. I know that I can tell it. Remember the last time that we saw the sunshine. I got my mind for you. I know her love is true. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm meant for you. Light it up, like fireflies flying in the summer night sky. Like a flame dancing in the darkness, darkness. We're lighting up the darkness. Light it up, light it up, light it up. Just to let you know. We got one.

through the city streets, trying to forget what you told me. Following the moonlight, now I know how we were sober. How we were sober. Can you save my every dirty soul? Talk about it.